più che le fuori il mio amore. Dopo dormire quando non ouvire a sua voz, amor, será que é tão difícil me ligar? Eu quero boa noite só pra me lembrar de quando estava aqui. Fazer de conta que ainda está perto de mim, que abraça o meu corpo e que nada terminou. Fazer de conta que ainda está perto de mim e abraça o meu corpo e que nunca terminou. E que eu vou te ver quando acordar, que eu vou sentir teu corpo me amando feito louco como na primeira vez. Deixa eu sonhar posso te amar. Cadê Recife? E que eu vou te ver, que eu vou sentir teu corpo me amando eu logo como na primeira vez. Deixa eu sonhar que nada terminou, que ainda posso te amar.